hoje eu percebi que não é fácil, mas hoje eu posso entender. Só quem pode te libertar, só Deus tem todo o poder. Percebi que não é fácil, mas hoje eu posso entender. Só quem pode te libertar, só Deus tem todo o poder. A tristeza atinge o semblante de vários tão oprimido e abatido pelos problemas que persegue aos poucos se escurece. Muitos tentam se preencher o vazio e nada consegue. Com drogas e bebida tudo aumenta a mil, principalmente aqui no Brasil. A violência e a fome muitos atingiu em alguns estados, gerando guerra civil. Enquanto isso a corrupção não sumiu, mas se fosse um favelado era descartado com tiros de fuzil. Essa é a lei pra quem não pode se defender. Mas não se esqueça, Deus é por você e a justiça dele nunca falha. Os maus serão castigados como nenhuma fornalha. É, como nenhuma fornalha. Como nenhuma fornalha. Hoje eu percebi que não é fácil, mas hoje eu posso entender. Só quem pode te libertar, só Deus tem todo o poder. Percebi que não é fácil, mas hoje eu posso entender. Só quem pode te libertar, só Deus tem todo o poder. Percebi que não é fácil viver sem o amor. Percebi que esse mundo é cheio de rancor, tanta maldade. A cada minuto só peço paz aqui, alguns segundos. Chega de tanta morte, quantos irmãos jaz, quantos morreram e tanta falta faz. Cadê o amor no peito e no seu coração? Aonde tá o respeito, o aperto de mão? Ninguém mais se considera, ninguém mais olha no olho. Só faz maldade aqui e apavoro. E quantas mães vão chorar, e quantas vão sofrer? E você, mendigo, o que vai fazer? Hoje eu percebi que não é fácil, mas hoje eu posso entender. Só quem pode te libertar, só Deus tem todo o poder. Percebi que não é fácil, mas hoje eu posso entender. Só quem pode te libertar, só Deus tem todo o poder. Pra você vencer todos os obstáculos e se tornar um forte, não um fraco. E não um fraco.